Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Em tempo de crise, os centros paroquiais são muitas vezes o último recurso para quem precisa de ajuda. Conhecemos, por isso, hoje a intervenção social dos centros paroquiais, através do exemplo do Centro de Assistência Paroquial de Amora, no Conselho do Seixal. Connosco temos em estúdio o vice-presidente da instituição, Manuel Pires, que vai responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Devido à crise económica e social que se vive atualmente em Portugal, são cada vez mais as pessoas que recorrem à ajuda oferecida pelos centros paroquiais. É o caso do Centro de Assistência Paroquial de Amora. Como é que surgem os centros paroquiais em Portugal? Os centros paroquiais estavam ligados à Igreja, como o nome diz, não é? Das paróquias. A Igreja, desde o seu início, sempre teve a preocupação de estar próximo das pessoas e de procurar ajudar as pessoas na medida das suas possibilidades e na medida também dos pedidos que lhe fazem. Os centros paroquiais, portanto, são ligados às paróquias, porque são constituídas pela Igreja e daí, portanto, derivam tanto os centros paroquiais. No caso concreto do Centro de Assistência Paroquial de Amora, ele surgiu numa altura em que no Conselho do Seixal havia alguma migração, portanto, para onde vinham muitas pessoas do Alentejo, das Beiras, porque vinham trabalhar para o Conselho do Seixal, mais concretamente para Amora, para as fábricas que então existiam, portanto, desde a Cortiça até muitas outras. Na altura, nos anos finais dos anos 40, 50, esteve como pároco aqui na paróquia da Amora o Sr. Padre Manuel Marques. O Sr. Padre Manuel Marques, que faleceu há relativamente poucos anos, portanto, em Setúbal. O Sr. Padre Manuel Marques teve, de facto, a preocupação e teve aqui uma visão de que era necessário que a Igreja se preocupasse com as pessoas, com os seus paroquianos, mas também com todas as pessoas que vinham trabalhar para a Amora, porque havia a necessidade de ajudar, sobretudo, as mães. As mulheres, nessa altura, começaram também a trabalhar, portanto, os homens já era o habitual, mas as mulheres começaram também a trabalhar nas fábricas e tinham as crianças, deixavam as crianças sozinhas. Então, houve, de facto, essa preocupação de atender às necessidades das famílias, aqui, neste caso, portanto, das mães, e também das famílias mais necessitadas. E foi assim que apareceu, portanto, o que hoje é o CAPA. Na altura era o patronato, chamava-se o patronato, mais assistencial, mais preocupado, portanto, com o prestar uma ajuda do dia-a-dia, portanto, às pessoas. O CAPA, portanto, o Centro de Assistência Paroquial da Amora, tem a sua fundação em 1952, vai comemorar este ano 60 anos, e o CAPA quer aproveitar, de facto, esta oportunidade até para festejar e para devolver à comunidade e para, de alguma maneira, também sensibilizar a comunidade para que continuem a ajudar esta instituição. Estes centros paroquiais, de facto, tiveram um papel importantíssimo. A pouco e pouco, quase todas as paróquias começaram a criar e a fundar, portanto, os centros paroquiais, no sentido de tornar mais visível um apoio que já se fazia, mas esporadicamente. Aqui começa a ser já com os estatutos próprios, portanto, depois aparecem as IBSS, aparecem, portanto, ligadas, portanto, a centros paroquiais. Mas, no princípio, portanto, o Centro Paroquial da Amora era principalmente com este objetivo, de ajudar, portanto, as famílias da Amora, cujos membros, portanto, trabalhavam, que deixavam os filhos, muitas vezes, sem ocupação, para que os pudessem receber e os pudessem dar toda a ajuda e toda a sequência lógica da educação, portanto, que os pais, estando a trabalhar, não poderiam dar. Que tipo de apoio é que prestam? Atualmente, o centro de Assistência Paroquial da Amora tem várias respostas sociais. E as respostas sociais que dá, ainda hoje e que há alguns anos, é uma creche familiar, portanto, em que tem amas, que paga-se também pela Segurança Social e com o acordo da Segurança Social, e que recebem as crianças em casa. Em vez de deslocarem as crianças e de juntarem, portanto, num edifício, portanto, cada ama tem quatro crianças, recebe as crianças em casa e trata das crianças e ocupa as crianças enquanto os pais estão a trabalhar, não é? No fim do dia, os pais regressam do seu trabalho, vão buscar as crianças e levam-nos para casa, portanto, para dar toda a ajuda necessária. Há também a creche. Há uma outra resposta, uma creche institucional, portanto, na instituição, temos várias salas de creche. Há o jardim de infância, que é um pré-escolar, digamos assim, portanto, e que até há muito até há pouco tempo atrás eram as únicas instituições que recebiam as crianças para o pré-escolar, porque ainda o pré-escolar público é recente, relativamente recente, quer dizer, não está, e mesmo assim ainda não está desenvolvido, portanto, a todas as crianças, né, nem todas podem escrever. Tem também um centro de ocupação de tempos livres, chamado CATL, que ocupa as crianças que, estando na escola, não podem ir para casa, lá está, porque os pais estão a trabalhar. Então, o Centro de Assistência Paroquial da Amora recebe essas crianças, dá-lhes o almoço e faz os tempos livres e ocupação dos tempos livres com elas, portanto, com educadoras, com monitoras, etc. E tem também uma particularidade, de alguns anos para cá, tem um refeitório sociocultural. Este refeitório sociocultural surgiu também porque se percebeu que na Amora, provavelmente como em muitas outras paróquias, em muitas outras terras, há pessoas que não têm, que estão abandonadas, que com dificuldade têm as suas refeições. Então o CAPA achou que pelo menos uma refeição estas pessoas deviam ter. Então abre o seu refeitório à noite e algumas dezenas de pessoas, de homens e mulheres, se deslocam ao CAPA para terem uma refeição. E são acompanhados, portanto, há uma psicóloga e há outras pessoas envolvidas que recebem estas pessoas, que procuram integrá-las de alguma maneira, também ajudam a confeccionar refeições, tudo isso, e depois têm a refeição normal. E ultimamente, têm muitas pessoas recorrido ao vosso centro? Que tipo de ajuda é que procuram? A nível institucional, portanto, a nível da creche, do jardim de infância, do CATL, o Centro de Assistência Paroquial presta um serviço a perto de 400 crianças. O refeitório sociocultural anda pelas 50, 60 pessoas. Para além disso, os centros de assistência paroquial prestam ainda ajuda a algumas famílias mais necessitadas que, por várias circunstâncias e em determinadas alturas, pedem ajuda. E o centro paroquial tem também essa finalidade e esse objetivo de ajudar as pessoas quando precisam e quando são mais necessitadas, e distribui alimentos e distribui outros benefícios para essas famílias, de vez em quando. Quem quiser procurar o vosso apoio, onde é que vos pode encontrar? O CAPA tem dois edifícios, tem a sua sede na rua Emílio Guilherme Garcia Mendes e tem também um outro edifício chamado Caracol, aqui junto, aqui nas Paivas. O Caracol foi o edifício que foi entregue para a Junta de Freguesia já há uns anos, portanto, na década de 80, em que foi construído, e o CAPA é que tem feito a gestão desse equipamento. O equipamento que hoje está de facto muito degradado, portanto, é um edifício, uma construção de madeira, portanto, que necessita de muita manutenção, e que ultimamente tem estado um pouco degradado, tanto que temos fechado várias salas. Há uns anos que tem vindo sendo de ano para ano fechar salas porque não têm as condições indispensáveis que até a Segurança Social deseja e também nós queremos, portanto, para as crianças. Também tem as igrejas da Amora, portanto, também sabem, portanto, ligada à paróquia da Amora, aí também se podem dirigir. E era bom que aparecessem donativos, que aparecessem pessoas voluntárias para ajudar, porque ainda é um trabalho que não está muito desenvolvido por aqui, quer dizer, é o trabalho dos voluntários, organizado. Às vezes faz-se, as pessoas gostam de fazer o trabalho voluntário, mas devidamente organizado, ele de facto não tem existido. E era importante que aparecessem pessoas disponíveis, com horas disponíveis, para se organizarem, para poderem colaborar. É com estas informações sobre como contactar o Centro de Assistência Paroquial de Amora que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer a Orquestra Geração. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.